Vamos abrir a palavra de imediato, lá no segundo livro de Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo 16, Deus vai falar conosco por esta palavra. Segunda Crônicas, você passa ali o livro dos reis, vai indo adiante um pouquinho, é Crônicas. Capítulo 16. Acharam aí, irmãos? Um ajudem os outros. Quem precisa de ajuda? Tem muitos irmãos nossos que andam gripados, mas quinta-feira já oramos aqui sobre esse tema. Muitos membros da igreja estão com dor no pulmão, dor no peito, mas nós estamos pedindo para Jesus, né? Pedimos mesmo para o Senhor também cuidar das pessoas que não creem ainda, que ainda não são dele, para Deus curar elas também. Acharam 2 Crônicas, irmãos? Diz ali no capítulo 16, versículo 9. Naquele tempo, veio Hanani, que era um profeta, ao rei Asa, rei de Judá, e lhe disse, 2 Crônicas, está tudo certo, hein? Capítulo 16, versículo 7. Então, ainda bem que vocês me ajudaram, hein? Ainda bem, obrigado, irmãos. Está todo mundo ligado, isso é bom. Aumenta a minha responsabilidade. Segunda Reis, então, 16, 7. Segunda Crônicas. Celso, começa a gravar a partir de agora. Não deixa isso ir a público. Hein? Segunda Crônicas, 16, 7. Agora sim. Amém. Diz ali, naquele tempo veio Hanani, esse Hanani era um profeta, ao rei Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém tu, confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, o rei Asa oprimiu alguns do povo. Amém, irmãos? Pode ser que eu peguei aqui um pedaço de uma história longa sobre esse rei. Se nós lêssemos só essa parte da Bíblia, qual seria a nossa impressão de um homem que decidiu confiar no braço humano, um homem que fez alianças com exércitos pagãos, estrangeiros, para defender a ele. Quando veio um profeta, um homem de Deus, falar a esse rei, tu procedestes mal, confiando no homem e não em Deus. Tu procedestes loucamente. Esse rei, na mesma hora, mandou prender o profeta, amarrou-lhe num tronco, pelos pés, e mandou espancar mais algumas pessoas que também perceberam o procedimento fora do normal daquele rei. Se fosse só essa palavra de Deus, nós diríamos, esse rei nunca conheceu a Deus. Não seria essa a palavra que nós diríamos para ele? Esse homem não sabe nada de Deus. Pois eu devo dizer o contrário. Esse homem conhecia muito a Deus. Esse homem diz aqui, ali do capítulo 14, no capítulo 15, eu não posso ler tudo a vocês hoje. Mas esse homem, a Bíblia começa dizendo assim sobre ele, o rei Asa fez o que era bom perante o Senhor. Esse homem começou a vida dele de rei muito bem, andando com Deus, fazendo as coisas certas, inclusive a mãe dele, a rainha, ela estava lá, criou um ídolo. era uma mulher idólatra, e ele mandou destruir o ídolo da mãe. Muitos de nós temos assim um carinho especial pela figura da mãe, e de repente, se até a mãe tem errada, de repente alguns de nós dão um pequeno desconto, porque afinal é a mãe. Não faça isso, nem para a mãe não dá desconto. O certo é certo sempre. Mas esse rei, ele realmente acabou com o ídolo dela. Ele triturou, ele moeu o ídolo dela. E não deixou ela mais influenciar no governo. Esse Asa, nós diríamos aqui na nossa linguagem gauchesca, era faca na bota. Ele não mandava fazer, ele mesmo fazia. E ele não admitia nada. E uma vez se levantou contra ele um exército de 1 milhão de pessoas. Está tudo aqui na Bíblia. Os etíopes vieram da Etiópia. 1 milhão contra ele. Ele tinha apenas 580 mil lutadores, soldados. Era 2 etíopes para 1 do povo de Deus. E esse homem, o Asa, ele correu para Deus e pediu misericórdia, pediu ajuda, pediu poder. E Deus deu livramento para ele. Ele venceu. O mais fraco só vence o mais forte. Nesse caso, nós estamos vendo com auxílio divino. O normal é o mais forte vencer sempre. Esse é o normal. Mas aqui teve a interferência de Deus. E Deus deu vitória para ele. Ele estava governando há poucos anos, quando vieram esses etíopes. Ele estava governando há 11 anos. Isso fortaleceu a confiança dele. Quando tu tens uma vitória, tu está pedindo algo para Deus, e pedindo algo que até parece impossível. E aquele impossível se torna uma realidade possível na tua vida. A tua fé sobe. Passados, depois de 11 anos de governo, mais 5 anos, o rei vizinho dele levantou uma guerra contra ele. E o rei vizinho era mais fraco do que ele. Sabe o que que esse rei Asa, que tinha tido essa estrondosa vitória, foi lá, se aliançou com um rei pagão estrangeiro, um rei da Síria, e ele pediu ajuda, mas ajuda nunca é sem custo, nessas ajudas militares tem custo, né? E ele tirou o tesouro do templo da casa do Senhor e deu para esse rei estrangeiro em troca de auxílio de guerra. O rei estrangeiro veio, ajudou, e aí que entra em cena o profeta Hanani. Volte aí para o 16:7. De 2 Crônicas. Naquele tempo, vê como começou essa palavra? Em que tempo? Naquele tempo que ele se aliançou com o estrangeiro. Afinal, esse rei, ele se esqueceu do que Deus tinha feito para ele 5 anos atrás. Ele se esqueceu que naquela guerra ele era o mais fraco e Deus o fortaleceu e ele saiu vitorioso. Parece que esqueceu tudo. Porque você sabe que a nossa vida, o normal da vida, você tem uma luta, passa por ela e aí vem um tempo de refrigério. Normalmente é assim. Daqui a um tempo aparece uma outra dificuldade. E aí você passa por ela, descansa um tempo, e vem outra. Descansa outro tempo e vem outra. Deus permite que isso seja assim. A maioria de nós é assim. Pode ser que alguém não tenha sido assim e está em mar de rosa a vida inteira. Eu acho que é poucos casos, mas talvez exista. Porque as dificuldades vão aparecendo. São fases da nossa vida. Mesmo veja agora na economia. São fases. Vínhamos todo mundo e o Brasil até setembro do ano passado, todo mundo muito feliz na área financeira. De repente, deu uma turbulência. Pode ser que alguém venha muito feliz na sua saúde. Anos e anos, não tem uma gripezinha. De repente aparece a gripe desse animalzinho aí, né? A gripe suína, aparece e traz um medo. Tem gente morrendo, talvez não diretamente dela, mas consequência dela. E aí traz um susto. De repente a tua vida familiar está tudo bem. Repentinamente aparece um problema com um filho, com um marido, com uma esposa. E aí parece que cai a casa. Toda vez nós temos aprendido dessa história. Você recorre para Deus. E para Deus. E pode ser, mas pastor, é impossível resolver isso. Quantos irmãos já me disseram, pastor, tu ora aí, tu diz que Deus vai dar a bênção e a vitória, porque não é tu. Ainda bem que Deus não pode me dar todas as lutas da igreja para mim, né? Aí eu não aguento também. Não, e ninguém aguentaria. Vamos dividir as lutas, né? E as bênçãos também. Mas, às vezes, mas não é tu que está sofrendo, pastor. E eu faço de tudo para entrar no coração do irmão, da irmã, para tentar entender qual é aquele momento difícil que está passando. E a pessoa, a gente ora, e ela passa e diz, pastor, tu tinha razão, confiar em Deus é uma coisa segura. Não tem nada mais seguro nesse mundo, nada do que confiar em Deus. Pessoas podem te deixar na mão, às vezes por gosto e às vezes sem querer. Às vezes uma pessoa pode até vir estar te ajudando, e ela entra numa situação até financeira difícil e não pode te ajudar mais. Até sem, ela quer te ajudar, mas não consegue. Meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Amém, que bênção. Mas não confia nisso, não te apoia nisso. Porque são bênçãos que podem ser, e são em geral, passageiras. Confia no Senhor. E esse homem, o Asa, ao se aliançar com esse estrangeiro, ele ofendeu a Deus. Ele, em outras palavras, está dizendo, Senhor, eu não confio que o Senhor pode me dar uma outra vitória. Já me deu no passado, mas eu não confio mais agora. E ele saqueou o rei, que era um homem de Deus, que era um homem que estava andando com Deus há anos e anos e anos. E que a Bíblia disse lá no início do reinado dele, fez o que era bom perante o Senhor. Esse homem foi decaindo da fé, a ponto de rejeitar o auxílio de Deus e buscar auxílio nesse rei da Síria, um rei estrangeiro. Aí entra esse profeta e disse para o rei, o exército que tu contratou, verso 7, final do 7, o exército que tu contratou escapou da tua mão. Hein? Que notícia para um homem que estava seguro de si. Para um homem que dizia, bom, agora eu contratei um exército poderoso para combater o meu vizinho e eu vou vencer tranquilamente o meu vizinho. E vem um homem de Deus, em nome de Deus, e disse, que bobagem que você fez contratando esses estrangeiros. Deixa eu te dizer uma coisinha aqui. Nunca faça aliança com o inimigo. Porque o inimigo sempre vai te deixar na mão. Mas talvez uma pessoa lá não ama a Deus e eu vou dar um desconto na minha fé para poder me aliançar porque ela vai me ajudar. Não faça isso. Eu vou fazer uma parceria, seja lá comercial, seja uma parceria de casamento, nem se fala, porque a Bíblia diz para não fazer isso, né? Com estrangeiro, quem não conhece a Deus. Eu vou fazer porque afinal, eu dou desconto daqui, a pessoa dá desconto de lá. Não faça. Siga confiando no que Deus diz. Esse homem fez essa aliança e o profeta lhe disse, escapou o exército da tua mão. E veja comigo o verso 8. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Foram ou não foram? O profeta está perguntando. E aquele rei que estava em decadência espiritual, ele disse, é verdade, era um grande exército, 1 milhão de pessoas. Porém tu, tendo tu confiado no Senhor, o Senhor os entregou nas tuas mãos. Porque toda vez que nós confiamos em Deus, sabe o que acontece? Você está honrando a Deus. Você está dando crédito. Deus, eu sei que esta situação o Senhor governa também, ainda que eu não governe. Ainda que eu seja a parte frágil. Ainda que eu seja a parte fraca. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas desse mundo para envergonhar as fortes. Como é o homem mais forte do mundo que pisou aqui? Quem é o homem mais santo, mais poderoso, mais tudo? Não foi o Senhor? Nós lemos ali em Filipenses capítulo 2, para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não quis tomar o lugar de Deus antes. A si mesmo, e aí diz a palavra de Deus, se esvaziou. O Senhor tinha toda a glória lá no céu, mas ele abriu mão voluntariamente. É o homem que estava mais alto, foi o homem que foi mais baixo, porque a Bíblia diz que ele foi no inferno e saiu de lá. Não teve ninguém mais que foi no inferno e saiu, só Jesus. Porque o diabo não pode, não pôde também reter Jesus lá. Jesus arrancou-lhe as chaves da morte, do inferno, tirou o poder que tinha o diabo. Tu não tem mais poder, diabo. O homem que foi mais baixo, o homem que se humilhou, o homem que se esvaziou, o homem que foi envergonhado, que foi cuspido, que foi crucificado, foi com coroa de espinho na cabeça, o homem que teve diante das autoridades e diziam, e aí tu não é o rei dos judeus, e as pessoas passavam lá na frente da cruz e balançavam a cabeça, ah, bobalhão mesmo, te achava o rei de Israel. Diz a Bíblia que as pessoas meneavam a cabeça, menear a cabeça é balançar a cabeça, mas que idiota tu é, e passaram centenas de pessoas ali na frente e diziam isso para ele. E a palavra de Deus diz que ele ainda olhava para aquelas pessoas com compaixão. Esse é o homem que se esvaziou. Esse homem confiou em Deus quando estava tudo, humanamente, tudo perdido. Não tinha mais onde descer. Não tinha onde mais ir para baixo, do ponto de vista humano, do que morrer aquela morte na cruz. Morreu como um bandido, como um rebelde, como um da que botava fogo lá nas pessoas, incendiava as pessoas, fazendo motins. Morreu como isso, mas não era isso. No julgamento humano, fizeram um mau julgamento. Esse homem se esvaziou. Quando nós nos esvaziamos, quando nós entregamos para Deus, sabe o que é se esvaziar no nosso dia a dia? É abrir mão do meu direito. Quando você abre mão, você podia brigar por algo, mas de repente você fez outro caminho. Senhor, eu não vou brigar. Eu não vou levantar uma grande contenda, Senhor. Eu vou entregar isso para Ti e vou aguardar do Senhor. Isso é se esvaziar. Senhor, eu teria forças, eu teria direitos, eu teria isso, isso, isso, e eu posso acabar com essa pessoa, Senhor. Mas eu não vou fazer. Porque o Senhor não nos chamou para acabar com ninguém. O Senhor nos chamou para ajudar as pessoas a se levantarem. Nós não somos o povo da destruição. Nós somos o povo da construção. É que levantam os outros. Esse Asa, ele soube correr para Deus num momento da vida dele. Quando a luta veio novamente, ele correu para o homem. Como é que a gente descobre quem é o nosso Deus? Se toda luta que se levanta, você corre para os homens, então provavelmente o auxílio dos homens é teu Deus. Se todas as lutas que aparecem, você corre para o dinheiro, então pode ser que o teu dinheiro é teu Deus. Um dia uma pessoa me disse, pastor, depois do dia 20, eu começo a ficar nervoso todos os meses. Por quê? Você já sabe, né? depois do dia 20 eu não gosto nem que minha mulher fale comigo, nem meus filhos, eu brigo todo mundo. Qual a pergunta que eu lhe fiz? Depois do dia 20, quem é o teu Deus? Quando o dinheiro vai escasseando, e é o normal talvez de quase todos nós, e quanto chega dia 25, 26, 27, 29, 30, bom, aí não se fala, né? Alguns adoram o capeta no dia 30. Mas não dá para ser até dia 15, dia 20, é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, depois de nós mudamos de Deus. Isso não é possível. Porque o Senhor, nós temos que descansar nele quando as coisas estão muito boas e quando as coisas estão apertadas também. Nós trabalhamos, nós agimos, mas nós sabemos que a bênção vem de Deus. Esse Asa, num momento recorreu a Deus, num outro momento, passado 5 anos, ele recorre ao auxílio humano e pagou caro por isso. Primeiro que ele tirou as coisas de dentro do templo, que eram de ouro, e deu para os estrangeiros. Segunda coisa, e essa foi para mim o preço mais caro, ele perdeu a bênção de Deus. A pior coisa que tem para um ser humano é perder a bênção de Deus. Quando alguém já andou perto de Deus, já conhece que Deus age, que Deus interfere na nossa história e que Deus traz livramento, já sabe disso e ainda assim recorre para a mão humana. Aí Deus é desonrado com essa situação. Veja comigo o verso 9. Olha o que Deus queria fazer com esse rei Asa e esse rei não permitiu. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para com quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse homem está dizendo, o profeta, ele disse para o rei: rei, Deus não te fortaleceu anos atrás, naquela luta que tu eras o mais fraco? Deus te fortaleceu ou não? Fortaleceu. Deus está procurando o teu coração, rei. O coração do rei pendeu para outro lado, pendeu para a ajuda humana e abandonou a confiança no Senhor. O Senhor estava procurando, o Senhor quer te fortalecer, rei. Você podia ver bem nessa partezinha que Deus quer mostrar-se forte. Deus quer dar força. Deus quer dar poder. Deus quer ajudar. Ele só depende, precisa de uma coisa. Sabe o que Deus precisa? Que o teu coração seja dele. É só isso. É difícil. Ah, mas pastor, eu não tenho... Esquece, eu não tenho. Eu não tenho pessoas influentes, eu não tenho dinheiro. Não fala aqui disso. Fala de um coração inclinado para Deus, mas um coração totalmente dele. Deus não pode fazer mais, escute o que eu estou dizendo. Porque nosso coração muitas vezes está dividido entre o Senhor e outras coisas. Deus faria mais. O coração mais entregue, o coração mais integral, totalmente do Senhor, foi o de Jesus. E o que o Senhor Deus fez com Jesus? O coração que foi mais baixo é o mesmo que foi mais alto. Mas e será que Deus vai me exaltar? Você não vai fazer as coisas para ser exaltado. Você deixa o rio correr. Deixa Deus cuidar disso aí. Você só faz as coisas conforme Deus e deixa Deus levar. Quando a mãe do Moisés colocou Moisés no rio, ele tinha 3 meses, botou ali num cestinho e passou um piche para não entrar água no cestinho. Aquela mãe tinha que confiar que Deus ia fazer alguma coisa pelo seu filho. Largou o filho ali no rio Nilo. É um rio cheio de crocodilos. Já pensou o coração de mãe? Estavam lá, o rei mandou, o faraó mandou matar todas as crianças. E aquela mãe, num ato de fé, preparou o cestinho e botou. E agora tem que confiar que nenhum crocodilo vai comer meu filho. Tem que confiar que essa criança, alguém vai achar ele rio abaixo. E alguém vai recolher essa criança. E alguém vai criar essa criança. E foi assim. Não tenha medo de fazer entregas. Não tenha medo. Porque o medo que mais nos atrapalha nessa vida Não tenha medo de depositar tua confiança. O Senhor está aqui. Não tenha medo. Não pense, e se não der certo? Isto não existe se não der certo. Não existe. Porque quando você está confiando em Deus, você nunca pode pensar nos padrões humanos de pensamento. No padrão humano, eu vou confiar nele, mas e se ele me deixar na mão? Esse é o padrão normal do mundo. Com Deus é diferente. Deus não vai falhar. O apóstolo Pedro um dia disse para Jesus, quando Jesus estava dizendo, olha, tem que entregar tudo. E o apóstolo Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para trás. Deixamos parentes, deixamos casas, deixamos bens, deixamos campos, deixamos tudo, Senhor. Sabe o que o Senhor disse para ele? Pedro, quem faz isso vai ganhar 100 vezes mais. Haverá uma recompensa superabundante para quem faz entregas para o Senhor. E eu estou falando aqui de coração, de entregar vida. Mas eu já sou cristão, mas eu creio que sempre temos uma entrega passo a passo. Quando a gente se converte, ali eu vou dizer é o início da nossa entrega. É o início. No dia que você se converteu, não foi o fim. Porque o rei Asa também se converteu e entregou o coração dele para Deus. Só que depois ele foi pegando de volta o coração dele e entregou para um rei. Pode ser que alguns cristãos às vezes começam muito bem com o Senhor. E lá 10 anos de fé, 15 anos, 20 anos de fé vão dando para trás. Em vez de aumentarem na confiança, vão diminuindo na confiança. Quando a gente se converte, é o primeiro passo da entrega. Daqui a um tempo você percebe que você precisa entregar a tua família, que você precisa entregar teu trabalho. E entregar, eu não estou dizendo abandonar o trabalho, estou dizendo é botar Deus a governar também no teu trabalho e você trabalhar segundo as normas de Deus. E de repente uma pessoa solteira, ela precisa entregar o futuro relacionamento para Deus. Ou se você já é casado, tem que entregar a esposa, tem que entregar os filhos para Deus. E você vai entregando, é passo a passo. E aí chega uma parte meio difícil de alguns crentes entregar. Não é bem do corpo físico, é dessa parte aqui. É o bolso, ou a bolsa que alguns carregam pendurado. Ai, Senhor, isso aqui eu não entrego. Entrega! Quanto mais você entrega, mais Deus faz por ti. Eu já dei o testemunho aqui, vou dar de novo, porque às vezes alguém é novo. Eu e minha esposa somos dizimistas desde quando ganhamos um salário e meio. Nosso início foi com um salário e meio, né? Nunca roubamos de Deus. Isso é de Deus. Um casal viver com um salário e meio, dá para viver. Claro que dá, tem tanta gente que vive. Nós vivemos e muita gente... Claro, não dá para ter. Tudo que tu vê nas lojas não dá para comprar, né? Mas aí também não dá com 50 salários, também não dá. E nem com 100 salários, também não dá. Se teus olhos querem comprar tudo que enxergam. E Deus, eu vejo, Deus foi honrando nós. Nós entregamos nossos filhos para Deus. Que nem esses pais fizeram aqui, nós fizemos anos atrás. E ensinamos eles nos caminhos de Deus. Pela graça de Deus, todos estão no Senhor. Entregar significa cuidar segundo o padrão de Deus. Ah, mas pastor, eu entreguei meus filhos para Deus e deu tudo errado daqui 15 anos. Não, mas isso aqui não é um ato mágico. Entregar significa Deus, eu vou educar. Não segundo o padrão que talvez eu acho, ou que eu, meus amigos aí do mundo acham, mas vou educar segundo o Senhor. Mesma coisa, entreguei meu casamento para Deus e deu errado. Não pode. Isso não existe. Se você entregou, não pode dar errado. Porque talvez alguns pensam que o casamento é uma cerimônia e agora toda bênção aconteceu aqui. Não. Bênção é que nem uma plantinha. Deus plantou ali, mas quem vai cuidar? É você. Segundo o padrão de Deus. Isso é entregar. E você então entrega finanças, você entrega vida, você vai entregando tudo para Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem famoso, era um homem intelectual, ele tinha um bom nome em todo Israel, ele inclusive ganhava cartas de autoridades que ele podia até fazer prisões de cristãos. E ele podia maltratar, e podia torturar, e ele estava livre para fazer isso, porque era uma autoridade. E um dia Jesus apareceu para ele, quando ele estava indo fazer uma dessas prisões. E aí o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem, Saulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões, diz a Bíblia. Dura coisa é dar murro em ponta de faca. É isso que diz a Bíblia. É duro. E aquele homem era um homem duro. Eu já disse a irmãos, e eu entendo que só Jesus para converter aquele homem. Pedro, ele não ia aceitar. De João, ele não ia aceitar. De André, ele não ia aceitar. Jesus mesmo queria aquele homem. Mas diante de Jesus, aquele Saulo teve que dizer: Senhor, eu me rendo. E o Saulo se tornou Paulo, e Deus deu a graça de ele escrever mais de um terço do Novo Testamento. Eu às vezes fico pensando, quando a gente não entrega, a maneira humana de pensar é: ganhei. Quando não entrega. Sabe como é que Deus pensa? Quando você não entrega, Deus diz: perdeste. Totalmente diferente a maneira de pensar do homem e de Deus. Entrega. Eu sei que nós às vezes não queremos. Entrega teu tempo para Deus. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem sim. Todo mundo tem 24 horas. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Tempo tem. Você não está dando prioridade para isso. Tem tempo. Todo mundo tem igual. Entrega. Porque quanto você mais entrega, mais tempo você terá. Pode fazer o teste. Eu desafio todos aqui a fazer o teste. Dá tempo para Deus e tu vai ver se as tuas coisas não rendem muito mais. Quem já fez esse teste? Começa o dia com Deus. Dá teus horários para Deus, dá momentos com Deus, momentos bons com Deus. Aquilo que tu bota a mão, que levaria uma hora, você vai fazer em meia hora. E tem coisa que você diz: eu estou muito atarefado, levanta às 6 da manhã, trabalha, trabalha, trabalha, no final do dia, um trabalho de computador aí, pum, como é que chama lá, apagou tudo. Perdi um dia de trabalho, bem feito. Vai aprender, você que já conhece alguma coisa de Deus, dá o devido tempo para o Senhor. Deus vai cuidar até do computador. Deus vai. Deus cuida de máquinas domésticas, você sabia? Quantos irmãos aqui já oraram por máquinas domésticas aí? Máquina de lavar roupa, máquina de tudo. Deus abençoa mesmo. As coisas às vezes não querem funcionar, um carro não quer funcionar, vai orar. Pode ir no mecânico? Pode. Mas pode orar também. Às vezes é uma coisa tão simples, e às vezes é uma coisa complicada que nem mecânico acha. E Deus dá a direção. São coisas, entrega, irmãos, entrega, entrega. Esse é o dia que eu estou dizendo, entrega. E esse Asa aqui, ele entregou uma época da vida dele. Foi uma bênção, sucesso. Depois ele recolheu para si e entregou a confiança dele para um homem. E esse homem deixou ele na mão. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Porque Deus quer fortalecer. Deus quer fortalecer. Eu acho que nenhum de nós que está aqui entregaria uma grande missão para uma meia dúzia de pescadores. Você entregaria? Olha, vocês têm que viajar o mundo inteiro agora, vocês têm que divulgar esse evangelho. Eu acho que nós não entregaríamos. Provavelmente alguns de nós iam escolher pessoas muito inteligentes, pessoas talvez até bem ricas, que pudessem viajar bastante. Nós íamos escolher talvez pessoas influentes na sociedade. Bom, esses aqui, sabe o que Jesus escolheu? Um pessoal muito simples. E aqueles homens simples entregaram a vida deles para Jesus. deixamos tudo, eles disseram. Davi entregou também, você sabia? Davi saiu de casa, era um moço de uns 15 anos. Ana, lá no Antigo Testamento, entregou Samuel. Samuel tinha 3 aninhos. Entrega. Pode ser que tem coisas não tão fluindo na tua vida, porque você não está entregando. Entrega teus sentimentos também, às vezes sentimentos ruins. Inveja, amargura, um ódio, um ressentimento contra alguém. Entrega isso para o Senhor. Ele sabe onde é o lixo. Ele vai botar isso no lixo. Mas você tem que entregar. Também medos, entrega. Entrega também, se você é uma pessoa muito corajosa, entrega para o Senhor isso também. Porque a coragem humana só não chega. Tem que ter uma coragem divina dentro de ti. Porque às vezes a gente pensa, só entrega as coisas ruins, entrega as boas também. Entrega isso para o Senhor. Esse Asa, o Senhor queria fortalecer o coração dele. E o coração dele se perdeu. Veja comigo, capítulo 16, versículo 12. Vê aí. Diz ali no 39º ano do seu reinado. 39 anos ele estava reinando. Caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Que coisa! Tu estranhou alguma coisa? Depois de conhecer esse homem que, aos 11 anos do reinado dele, veio uma luta e ele confiou em Deus. Quando ele estava reinando 16 anos, veio uma luta e ele não confiou mais em Deus. Agora ele está reinando 39 anos. Nos últimos 23 anos do reinado dele, Deus estava querendo conquistar o coração dele de novo. E não conseguiu. Quando adoeceu dos pés, deu alguma coisa aí nos pés. Ele nem pediu mais ajuda para Deus. Já foi direto para os médicos. Quando alguns irmãos aqui ficam doentes, pode ir médico? Pode. Não tem problema. Mas o primeiro que nós pedimos para você é ir para o Senhor. E tem coisa que eu devo te dizer que o médico não vai conseguir te ajudar. Por mais avançada que esteja a medicina, tem coisa que eles não ajudam. Se vocês viram todas essas gripes por aí que andaram, eles não têm muito o que fazer. Eles não estão dizendo. Mas não tem muita coisa para fazer, não. Eles estão mandando para casa, né? Confia em Deus. Confia em Deus. Pode ir no médico? Pode. Mas nunca abandona a tua confiança no Senhor. Nunca. Esse homem, no final da vida, não me surpreendeu quando ele não foi mais para Deus. Porque há 23 anos ele não ia mais para Deus. No finalzinho, foi para onde ele sempre foi. Depois daquela vez daquele rei, ele só foi buscar ajuda nos homens. Deus está procurando corações que são totalmente dele. Totalmente dele. Eu quero falar hoje é sobre o teu coração, sobre o meu. Ontem à tarde, hoje à tarde, estive preparando essa palavra para os irmãos. E conforme eu ia lendo, estudando essa palavra, Deus ia falando comigo. E eu ia fazendo uma avaliação da minha própria vida. Ah, mas tu é pastor, está sempre tranquilo. Eu tenho paz de Deus sim, mas as lutas são como para todo mundo. E eu ia avaliando o meu coração, Senhor, tudo é para Ti, Senhor. Tudo, tudo. Minha esposa nem sabe, mas hoje à tarde eu falei uma coisa para Deus, vou te dizer agora. Quer ouvir ou não? É difícil. Deus nos deu uma casa. Eu disse, a casa é tua, Senhor. Ela sempre foi do Senhor, mas hoje eu disse de novo para o Senhor, hoje à tarde. Essa casa é tua, Senhor. Quem conhece a minha casa aí sabe que Deus deu uma casa boa para nós. Mas ela é do Senhor. Deus me emprestou uma casa. Essas roupas que você tem agora no frio, Deus te emprestou. Mas eu comprei com o meu dinheiro. Deus te emprestou. Deus te deu saúde, Deus te deu trabalho. E se agora Deus te pedisse a tua jaqueta, o teu casaco, o teu blusão, dá para o irmão ali, dá para alguém aí, ou vai lá e dá para um vizinho seu? Pô, é tão pouco isso, né? É tão pouco. Um irmão deu um testemunho hoje de manhã, que ele foi orar por um outro jovem, e quando estava orando pelo jovem, olhou para os pés do jovem e viu que o jovem precisava uns tênis. E na hora Deus disse, dá uns tênis para ele. E aquele irmão que estava orando disse, eu vou te dar uns tênis. Orar é perigoso. Se o teu coração é do Senhor, então não é perigoso. Mas se o teu coração não é do Senhor, tem oração que é melhor você não fazer. Porque Deus pode dizer, então agora dá. Os apóstolos deixaram, diz ali na Bíblia, deixaram uma empresa que eles trabalhavam, empresa de pesca, Tiago e João. Paulo perdeu muita coisa, perdeu o bom nome que ele tinha em todo Israel. Não tenha medo de perder. Ah, mas o que que meus amigos vão pensar se eu agora me tornar um cristão convicto? Sabe o que que eles vão pensar? Que você fez a coisa mais certa do mundo e eles estão loucos para fazer, mas não tem coragem. É isso que eles vão pensar. Eles estão com vontade de fazer, porque eles estão cansados de pecar, eles estão cheios de pesos dentro e viram que você teve coragem. É isso que eles vão pensar, ainda que critique, mas o pensamento é outro. Dê os passos certos. Os passos certos, eles vão te levar para bênçãos infindáveis e Deus vai lutar por ti. O que o Senhor está dizendo aqui para esse homem Asa, eu queria te fortalecer. Ou há 20, 23 anos eu estou querendo te fortalecer e não consigo, porque o teu coração se inclinou para outro lado. Deus procura corações que são totalmente dele. Totalmente dele. Você já pensou? Deus procura uma igreja que é totalmente dele. Para onde Deus vai te levar? Não sei, só sei que é para uma coisa, ir para uma vida muito boa. Não estou falando de eternidade, estou falando aqui do dia a dia. Deus vai te levar para melhor. Eu não vi nenhum cristão piorar de vida até hoje. Nenhum! Ainda que tenha suas lutas, ainda que tenham perdas, mas nós não podemos somar. Quando você está em um ano, dois anos, três anos de fé, é o todo que tem que ser computado, é o todo. Sabe por que Davi foi tão alto? Porque o coração dele ia muito baixo. Baixo eu quero dizer humilde. Sabe por que Jesus foi o mais alto de todos? Porque o coração dele foi lá embaixo. Quando você tem esse nível de entrega, você vai operar num outro nível de bênção. Deus vai operar num nível muito alto de bênção. Quando Deus te pedir para entregar, entrega. O que é que você precisa entregar para Deus? É só você e Deus sabe. Eu não sei. Às vezes algumas pessoas precisam entregar mais obediência. Tem gente que precisa entregar para o Senhor o que é do Senhor na área dos dízimos. Isso é do Senhor. Tem gente que precisa entregar um relacionamento ilícito, entrega para o Senhor. Isso aí não serve. Tem gente que precisa entregar medo para o Senhor, ódio para o Senhor, amargura para o Senhor, entrega. Quanto mais você segura, pior é para você. Quanto mais você entrega, é esse coração que Deus está procurando. É esse coração. Há um coração aí que Deus pode dizer, é esse o coração que eu queria. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé, aleluia.